Boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar a edição número 40 do Flutuar. Este programa que nos traz meia hora de música calma, música de flauta, especificamente à volta do mundo. Espero que gostem desta edição que temos preparada para si. Eu volto já a seguir. Deliciem-se com estas maravilhas. Thank you. E assim concluímos a primeira parte deste flutuar de hoje que nos traz a magia da flauta de Pan. Na próxima semana, esperamos estar aqui convosco para mais uma edição deste programa e vos trazer assim mais música de flauta à volta do mundo. Fiquem todos bem e tenham uma ótima semana. Thank you. Thank you.